pega essa cadela, pega essa cadela, pega essa cadela, pega essa cadela. Do sapinho. Pega essa cadela, pega essa cadela, pega essa cadela, pega essa cadela.